Salvador, é o Mike Bravo Lima. Autorizado a ingressar no pátio principal para a posição 04, Mike Bravo Lima. Ok, autorizado, obrigado. Também 570, livre decolagem do 10, vento variável com 03 nós. Sim, livre decolagem 10, lá do catargo 570. Matango, correção, acho que ele mantém o controle. A gente conta o controle, prossiga. Mantém ainda essa radial, radial 320 de Salvador, por 30 milhas afastado de Salvador, após a sua navegação na proa de... proa do destino. Mantém por mais 30 milhas após a subida proa do destino, em atenção para o 1 na centena, ótica de motel, na 32. Mantém a radial até 30 milhas de Alta Mike Campos de Salvador, ok? Afirmativo, 30 milhas de DMS Salvador. Controle, bom dia, Alta Cargo 6570. Alta Cargo 6570, bom dia, Subal 350, vigilância. Extensão 350, Alta 6570. Azul 4234, passa 170, chame o centro em 12685, alterna 12545. 12685, obrigado, bom dia. Bom dia. Alaska Lima, hotel autorizado, voar direto, destino. Bom dia. Lena 225, bom dia, chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste uma 0 no meio. Está livre descida, é 4.000. Canalha 239, descendo em Maintain 2000 feet, QNH 1016, report established on localizer, clear ILS X-ray approach. Okay, clear the descent at 2000, and clear the ILS X-ray, 10 approach American 239. Eco Delta, prossiga, é Manati? Mike Eco Delta, autorizado Salvador Manati, 1.000 pés, decola da 97, primeira curva direita, segue no corredor Axé, 3.201.25, frequência de controle 120.8, frequência da torre 1.895. Responder 0125. Tem pessoas a bordo e estacionamento? 5570, centro 2085, 2545, bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, Mike Bravo Lima. Prossiga. Informando aqui o centro do remoto na posição no fim número 4. Excelente, bom dia. Ok, bom dia, obrigado. American 239 is established on final. Okay, complete last X-ray approach, contact the tower on 118.95. Hey, 118.95, American 239, good day. Né, 6225, dessa via para 2000, ajuste 9096, autorizado sinal ILS XA, reporte localizador. Ok, desce via 2000, reportará localizador. Está presente, pode voar duas? Né? Negativo, mantenha o peso da chegada. 1210. Continue approach, marking 239. Autorizado chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-6. Bom dia, contato radar, vigilância, autorizado chegada a Bonf, voo e Bonf, chama ideal de descida. Voo de Bonf, camarada ideal, 1217. The 239, clear to land in runway 10, the wind is 040 degrees, 04 knots. Clear to land, runway 10, American 239. Autorizado, reporte para ingresso no 17, vai que é com o Delta. American 239 on the ground at 07, turn your right in the call ground 121, that's the small minor. Right turn ground 219, American 239. Salvador Ground, American C39er is clearing runway 10 for spot or gate 11. Echo 239er, taxi via Alpha, report to report taxi Juliet. Okay, Alpha, report to report Juliet, American C39er. Controle Salvador, cordial bom dia, MS3 no 2, bom dia, chegada Mari, desce e mantenha 050. Mari, descendo para o 050, solicita exclusivo o guarda para o é contato. MS3 no 2, mantenha chegada, é o número 3 na aproximação. Vai manter a chegada, MS3 no 2. Nada e pronto para decolagem. Então, Oscar Lima Hotel, chama o Centro Recife em 12685, alterna 12545. Segunda frequência 12545. É 225, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 11895. 18 95 229 Mike Delta. Em Salvador, bom dia, Xané 6225, fui a. Xané 6225, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Xaner 6225, informa que passou externo a 1600 pés aqui com ajuste de 1016. Cliente, o Xaner 6225. Mike Eco Delta, decola Zuno 1 no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato Delta. Salvador é o papapapá, Mike Eco Delta. Bom dia. Macaco Delta, bom dia. Manati, acione o código 0125. Acionado 0125, solicita na presente, senhor. Acender para 1.500 pés na proa direta de Manati. Autorizado, 1.500 direto Manati. Ajuste no 0.96. No 0.96, Macaco Delta. You will follow the following car, AB in gate 6. Ah, the follow me car, roger that, American 239. Uniforme Romeu até o Tango, ao controle, prossiga. Na Foxtrot 219, aqui na minha vida. Pena, na vertical de Feira de Santana, 3.800 pés, acionado 2.000, clareza 5 nas transmissões. Portanto, da Juliette, que é isso. Azul 4489, desça para 2000, ajuste no 0, 16. 2000 pés, ajustado no 0, 16, azul 4489. Controle CNF 6312, só detona de desvio à esquerda, magnetic 360, mais aproximadamente 5 milhas para desvio. Quiescente, está livre, desvio após voo e Duna, o Oceané 6312. Após desvio, autorizado o número de dados, será a 3.5.2 no centro, ponto de dados descida. Deixa para 4.000, ajuste no 0 no meio, trip 5.2.1.7. 4.000, 3.5.2 no centro. O transponder 5.4.4.6, dentro do controle 2L de cima, 8. 3.000 no 0 no meio, reduzindo para 2.2.0.9, será a 3.9. 8, passaria do 2223. 02223, cumprimento com o regime quando pronto para pushback e acionamento. Chamará para pushback e acionamento, passaria do 2223, grato. Paulo Salvador, bom dia, gol 9023, ciente Danilo, autorização para confins. O 083, que o confere, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, gol 9023. Carregado com fins, nível 400, VPZulu 10, bridge, VPZulu 16, minha cola da 10 com a primeira curva à direita. Cedo da EL, Leda, pode ler da posição ótima. Transponder 5511, se eu conseguir o controle 20, decimal 8. Autorizado 400 para com fins, VPZulu 10, bridge, VPZulu 16, minha cola da 10 com a curva à direita. Saída da EL, Leda, pode com ótimo. Transponde 5511 e o controle 1208, voo 9083. Voo 9083, transponde a saída da EL Leda, após Leda, posição ótima. Isso, da EL Leda, após ótima, voo 9083. Chamando com ela, chame quando pronto para puxar o estacionamento. Chamando para puxar o estacionamento, voo 9083. Chamando 6225, ingresso de leste, portão 01. Leste, portão 01, estacionamento é desse. 312, desça para 2000, reporte localizador. 2000, peça reporte localizado, localizador, saneamento. Com 362, bom dia, desse mantém 050, chegada Mari, posição, chegada Bonf, vigilante. 50, chegada Bonf. estabilizou, azul 4489. Autorizado, sinal ILS. Queria fazer um check, por gentileza, se verifica alguma variação no glide ao passar o externo. Se houver alguma variação, informe a torre, por gentileza. Chama a torre agora na frequência 11895. 1895 informará 4489. Na minha 392, autorizado sinal ILS, iniciei do som para 180 nós, vai seguir Embraer 90 da Azul, meia dúzia de milhas à sua frente, informe estabilizado. Frente, autorizado procedimento, reduzindo para 180 nós, reporte estabilizado, 6312 da Chanel. Sim. Azul 4489. Passou externo sem variação até o momento de lock glide, o 4489. Azul 4489, sítio autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Livre pouso na 10, 4489. Preciso parar, próxima. Gente, complete final de LS, por gentileza faça sua verificação no glide, observe se há alguma variação ao passar o externo. Se houver, informe a torre, por gentileza, frequência 11895. Gente, se houver assim o fará, vai chamar a torre 11895 até daqui a pouco, 6312. Ok, grato. Frequência livre, Mike Eco Delta, na escuta para regresso. Cordial, bom dia, hoje é 6312. Hoje é 6312, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Gente, como número 2 aguardando a pista livre, 6312. Era da restrição em pelo, 35217. Espera da restrição de velocidade em selo para o 5217. Ativo, está livre da restrição, desça para 2000, ajuste no 096, reporte localizador. 2016 revoltará no logo, 5217. Nossa. Sem variação no LPLS, não é isso? Ativo, ativo, não pegamos nenhuma variação, 4479. Sim, é certo. Oxalá 6312, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 4 nós. Baixado e travado, autorizado pouso, Oxalá 6312. Direção Alfa. Azul 4489, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 4489. Só no salão. Salvador, passarei do 2223 para pushback e acionamento. Passarei 2223, desejo pushback e acionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback e acionamento, chamará para o táxi, passarei do 2223. Controle de Salvador, por gentileza, autoriza a voar do 95362. Mantém o perfil da chegada, está livre descida até 3 mil pés, ajuste na 096. Problema alto, mantém minha escuta e aguarde. 4489, ingresso a Juliette, condição 09, segue Paulo Mino através de 62. Juliette 09 do Palomir a partir da meia dúzia, o azul 4489. Tem variações durante toda a aproximação, essa né? 63 ou 92? Gente, grato, só liga no 219. 219 e 63 ou 92. Solo Salvador, cordial. Bom dia, o Xené 312 livrou na 6 coisas. Xené 312, tá aqui, é oficialmente da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 6312. Contém para o solo, Lente Novembro Alfa. Obrigado. Cláudio Neto Costa. Alô, bom dia, 35127. 5217, cheque o trem, vento variável com 2 nós, ajuste 1016. Posto visto no 85217. Negativo, cheque o trem, formei somente o vento e o ajuste. Negativo, livre posto, cheque o trem, 5217. Sim, vai formar, baixar travado, 5217. Negativo. Acionado, pronto para o táxi, nosso POB de 75, com 6 horas de autonomia, alterna Salvador. Passarei 2223, vai, livre táxi, via 3, bate 1, Índia, torre 1895, altímetro 1016. O passarei 2223, bate 3, 1, Índia, ponto espera da 10, vai chamar 10895, obrigado. Salvador, gol 9, bom dia, gol 9083 no 06 para posicionamento. Gol 9083, vai para o pushback também. Vem, vem. Comandando com 9083. 6312, mantém a posição antes da Juliette. Vai, mantém a posição antes da Juliette, 6312. Salvador, 6317. 297. Ativa a guarda, pode. Queria confirmar. É o Leda Motman. Saiu o Leda. Chamada 312, de passagem 1ATR da passaria da esquerda, ponto passagem do mesmo, está autorizado a ingressar a Juliette, posição 08. Posso o passaria do ingresso para o 08, chamada 6312. O 362 desse mantém a 2000, ajuste 10, nomei autorizado final e LSXR, reporte localizador. 2000, 10, nomei, reportar localizador, 35362. 5-4 do Índia November Alpha. Gabriel, só confirmando, é primeiro eu sobrevoo, confere. Romeu, Romeu, acho que é Bravo, bom dia pra ti. Romeu, Romeu, acho Bravo, tá com mais notificado de grupo 2 de Ajamação, para a Bravo de Arvitor, Romeu, contato 2 da Morte, posicionado 0195. Mantenha o litoral, ajuste no 0, no meia, 500 pés, reporte através de Pitaçu. Ok, mantenha o litoral, 500 pés, reporte através de Pitaçu, Romeu, Cabravo. 2-1-7 da Tríplice, o solo 2-9, libera a direita, solo em 1-2-1-9. Direita, 2-1-9, bom dia. Vender alto contra pessoas da borda de estacionamento. E decolar da pista 1-0, vento variável com 2-9. Autorizado ali, decolaram no zero, vento variável, passaria do 2223. Só salvou, bom dia, 5217, o nosso escudo. Show 9083, livre pushback, você não vai deixar intacto. Toma lá para o táxi, 9083. 5217, táxi e aqui no pátio 3, quando lá tem que assinar nível 2. Passando, já estamos chamando de autor, 5217. 8-95, Romeu Cabravo. Motorista Rocha, 2-1-9, 95, Romeu Cabravo. Guarulhos, nível 340, V-0-1-0, bridge, V-0-1-6, Belo Horizonte, trivia, após conforme a rota. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da L, Leda, após Leda, posição ótima. Transponder 5507, frequência do controle 2-0-8. O nosso fica bravo, tem condição de efetuar o pouso parado, cabeceira 3-5. Questão de aproximação pela cabeceira 3-5, positivo, a quantidade. Suficiente, reporte no solo controlado da cabeceira 3-5, tem aeronave na aproximação pista 1-0, é um ATR da TRIP, já se aproxima do marcador externo. Reporte no solo controlado da cabeceira 35 sem interferir com o eixo de aproximação da 1-0. O meu Oscar Bravo. Vento variável com 2 nós e o ajuste 1016. Ok, vai prosseguir para a cabeceira 35, reportando o solo controlado no estado da cabeceira, sem interferir com o tráfego nacional. Começa Bravo. Firmando o PAT, o meu Oscar Bravo. A possibilidade do PAT 3? Entendi que vai para o pátio 3, então Romeu Oscar Bravo, aguarde coordenação. Tem condição de prosseguir direto para o pátio 3? Positivo, pouso direto para o pátio 3, Romeu Oscar Bravo. Pátio 2230, decolado aos 32, controle no 208. 208, grato. Romeu Oscar Bravo então prossegue pelo setor sul do aeródromo, evitando sobrevoo de aeronaves e de viaturas e evitando o eixo da pista 1028. Autorizado o cruzamento da final da 35, reporte no solo controlado do PAT 3, evitando sobrevoo de aeronaves e viaturas, evite a final e a projeção da pista 1028. Ok, evitou o cruzamento da 35, evitará o sobrevoo de aeronaves e viaturas. Reportará no solo controlado do PAT 3, Romeu Oscar Bravo. Índia November Alpha, stand-by no transponder, por gentileza. Ajuste no 0 no meia. Ajuste no 0 no meia, seja táxi e a Índia, ponte espera no 0, 1395, 903. Livre pouso, pista no 0, vento variável com 3 nós, informa o Romeu 44 à sua direita, efetuará o pouso parado no, direto no PAT 3, não vai interferir com a sua aproximação. Está pista no zero, a aeronave está acionada à sua esquerda, está no solo ainda. Já pedi para dar stand-by no transponder. Livre pouso, variável com 4 nós, ajuste 1016, trip 5362. Ciente, senhor, está autorizado o pouso, ciente da aeronave no pátio 3, 5362. No liberal foi autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar. Aguarda para o ingresso. Mantenha o ponto de espera da 10. 3, mantenha o ponto de espera da 10, voo 903, bom dia. Nove zero oito três ali, mantém no zero. Ali mantém no zero, bom, 9083. Fica bravo na escuta. Fica bravo. Já entendi que o solo foi controlado, seu solo aos 3.5, por gentileza libere o eixo de entrada do pátio 3, a aeronave vai ingressar. Ok, entrada 3, vai acertar o fundo, vou rolar a 5362 da trip, seu solo aos 3.5, libere a direita, já está liberando só ali no 21, decimal 9, atenta ao Romeu 44 no pátio 3. 7, o Romeu livrou, 219, para ter um prazo, obrigado. Salvador, bom dia, 5362, táxi via Alfa, mantém a posição na taxiway Kilo. Via Alfa, senhor, manterá a posição na Kilo, 5362. Oscar Bravo já parqueou no pátio 3? Oscar Bravo, no carro controlado, já para o parque. Ciente, grato, frequência livre. Grato, bom dia, livre. É o Leda, após Leda, posição Motiva. Leda Motiva, o 4299 aguarda a autorização, portão número 12. Trip 5362 ingressa Kilo para o pátio 3, quando lá atende ao sinalizador. E Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador, 5362, obrigado. Xelélia 225, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Brasília, nível 320. Via piso 17, decola da 10, primeira curva direita, saiu da árvore, ele é, transponde 5514, frequência do controle 2L-8. Enche o 340 autorizado para Brasília, decolando da pista 10, saiu da árvore, transição elefa, primeira curva direita, após elefa, piso 17, 5514 no transponder, o controle de saída 120-8, Xenel 6225. Xenel 6225, nível autorizado é o 320. Ciente, é 320. Treinamento correto, chegou quando pronto, pushback, treinamento. 6225. Paulo Salvador, 831. Pronto para o ingresso, o Guardião 08. Treinamento, chegou quando pronto, chame para o táxi. É o táxi, 3299. 4299, pronto, cópia. 4299, pronto, cópia. Cruzado Campinas, nível 340, Bravo Hotel Zulu 90, Bridge, Bravo Hotel Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive, após conforme a rota. Recola da 10, primeira curva à direita, saída da EO, Leda, após Leda, posição Motiva. Transponde 5596, frequência do controle 20, decimal 8. Autorizado Campinas, no nível 340, Bravo Hotel Zulu 90, Bridge, Bravo Hotel Zulu 96, Bravo Hotel Zulu, Trive, rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, da El, Leda e a posição 5516 e o controle 208. 4299. 4299, César da El, Lida, pós Lida, posição Mótima. Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Oscar, o azul, 4299. Chame ele correto, chame quando pronto. O azul 4299. Chama. Salvador, cordial, bom dia, Oceaner 6312. Na 6312, passa em curso e aquilo. Tá pronto pra cópia. Ciente daquilo, pronto pra cópia, 6312. Na 6312, autorizado Recife, nível 350, veio a perística 58. Decola da 1-0, primeira curva esquerda. Sai da Cuca, Jamo, Caju, transponder 5533, a frequência do controle 20.8. Autorizado 350 para Recife, na Peruísque 58, decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Jambo, Caju, 5533 é o transponder, 1208 é o controle, estacionamento 312. Estacionamento 312, que o atendimento vai, chama para o próximo, para o estacionamento. Vai reportar o 6312. Para o Paulo? Primeira aeronave que chamou o Paulo? Apenas confirmando, vai decolar da 17 esquerda após decolagem no corredor forte. Após coordenando com o controle, a pro ideal para Feira de Santana. Mil pés, Guardião 08. Decolagem pistão 7, vento 070 graus, 1200 nós e ajuste 10 no meio. Uma serva faia coquilo? Oceaner 6225, posição 1 para pushback e acionamento. Oceaner 6225, aguarde para pushback e acionamento. Guardando 6225. Remember 75 Echo Kilo. Stand by. I'll search for your flight plan. Na 79, livre táxi via Fátio 1 no Índia, considera a torre 1895, altimetro 9096. 9096, via November Alfa, Lima, mantém pistão no 7. Batião 08, decolado aos 43, autorizado o cruzamento do campo, reporte liberando o eixo da pista 1028. Ciente, autorizado o cruzamento do campo, vai reportar liberando o eixo da 1028, o Batião 08. Início do push, para informar os nossos passageiros. Xené 6225, ordem com a equipe de solo, após o ingresso do Airbus da TAM, está ingressando na Índia. No momento, está livre para o pushback de saneamento, chame táxi. Ok, nós o táxi também está no plano, chama o táxi. Então, puxa, chama o táxi, 6225. 1-4-2-9-9. Prossiga. Está ocorrendo sequência para o check de acionamento. Dimas. 083, passa 150, chama o centro em 1251, alterno 3325. 351-3325, vamos ver. Guarda para iniciar. Tráfego está cruzando o eixo da pista 028, será autorizado na sequência. Guardião 08, controle no 208. 208, por lá. Oi, Salvador, está 3-1-9. Guardião 08. 08, bom dia. Direto Fiat de Santana, evitando a área proibida de Camaçari, reporte 20 milhas fora. Direto Fiat de Santana, vai evitar a área proibida e vai reportar 20 milhas fora o Guardião 08. No 79 ali mantendo zero. Ali mantendo zero, 3-1. Ela faz um pouquinho. Pode até cumprimentar. A S. Então, transmitting up, man. Stand by. 2 more minutes, please. Site final ILS, chama a torre 1895. 9 Alfa, decolado aos 4000, autorizado o cruzamento, curva à esquerda, reporte liberando o eixo da pista 028, de imediato tem condições, Engenho 9 Alfa? Afirmativo, liberando o eixo da colagem 17. Agilizando, Engenho 9 Alfa. Vai agilizar o máximo, Engenho 9 Alfa. Um é de 1 minuto 4. Está na bota. 3859, passando externo. Ciente, reporte trem checado, aeronave da companhia está prestes a iniciar a rolagem da 1-0. Aroada, 3859. Autorizado de chegada bom, Fidel se mantém a 4000, ajuste 1-0 no meio. Ah, 3179, tráfego cruzando o ponto médio da pista 1028, não constitui tráfego, autorizado a decolagem da 1-0, vento 090 graus 05 nós. Decolagem autorizada, pista 030. Papá, Mike, é com Delta por cima. 177 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Goiânia. Xeré 225, limitar a CVI, considera a torre 1-1-895, altímetro 1-0-9-6. 1-0-9-6, livre táxi via Índia, considera 1-1-8, decimal 9-5, Xeré 9 Brealfa, na escuta. Mais 8.016. Vamos ouvir, na 3.15. Decolou da 1.7, decolou forte, mantendo no meu pé. Gente, vai manter meu pé até o destino? Mantendo, 6.2.5, igual para nada. C2500? Afirmativo. Que tá... Coisa, mantendo a 1 no meu pé, aguarde autorização para ascensão em Granada Liberal. Guarda a 1 no meu pé e guarda para ascensão em Granada Liberal. mantém 1-0-6-1-2-2. 179, subou 340, saída da El. Da El, 340, 2179. Pegou? Did you send a delay message? It's necessary to send a delay message. Now, new flight plan. Salvador, são 3859. Fala. São 3859. São 3859, táxi via Alfa, ponte até Juliette. Alfa é portando 325, livre decolagem da pista 1-0, vento 110, 1-1-0 graus, 8 nós. Livre decolagem 1-0-6-2-2. Vamos, tráfego Charlie 150 à sua esquerda, para o segundo corredor forte, não interfere. Seguidado Marcião, nível 190, via Golf 677, recolha da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5595, frequência do controle 20.8. Bora. 5595. Localizado Marcião, via Golf 677-190, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, 5595, transponder, controle 19 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 5535 Afirmativo, 1908, controle.